Gêmea Estática, o mais refinado conteúdo da internet. E aí, pessoal, começa agora mais um Gêmea Estática. Eu sou o Diego Playfish e estou aqui com o Aiken. Opa! Com a Vi. Olá! E eu me atrapalhei aqui, eu alterei a ordem toda porque eu estou aqui com o Torinho. Ah, eu quero mamãe. E hoje a gente está aqui para falar sobre o Terry Crews, um amigão do Torinho. 1, 2, 3, go! The first one is all carb light! All carb light! All carb light! And your coffee is angry! All carb light! All carb light! The next one is all coco! All coco! All coco! All coco! Yeah! The next one is... Yeah, you're gonna ask the viewers now, the listeners now, to listen to Cautelic News. All right, this is Terry Crews. Listen to... Gave Estática. Yeah. Ah, gente boa. Meu padrinho. Seu padrinho. Eu pedi pra ele ser meu padrinho, ele aceitou, né? Se ele vai vir, eu já achei difícil. Chama um negão qualquer, desenha uns gominhos na barriga dele. Desenha uns gominhos, realmente. Eu acho que isso não tem chance de dar errado, Fly. Ai, cara. Eu, inclusive, acho que sou meio preconceituoso, mas não foi a intenção, não. Porque a galera tá muito sensível ultimamente, né, cara? Então é melhor já soltar os panos quentes. Ah, mas eu posso, eu sou baiano, descendente de negros, tenho um pé na senzala, então pode falar à vontade então hoje. Aí que tá, cara, eu sou descendente de negros também, só que nem minha mulher acredita, porque eu sou muito branco. Tudo bem que isso pode ter sido um migué que alguém falou em algum momento lá na minha família, né? Dizem que eu tenho linhagem de escravos, mas... A sua mãe disse que parece que é verdade. Depende, vamos ver aqui. Seu tipo sanguíneo qual é? Meu é A. Então você é branco. Pô, cara, você sabe disso até, cara? Eu descobri isso ontem, velho. Quem é tipo A é descendente de branco. Quem tem tipo B, que sou eu, né? Descendente de negros, né? E quem é O é mestiço. Então eu sou mestiço. Eu sou mais preto do que você, falar. me falaram isso ontem. Se isso é verdade, então digam aí nos comentários. Não, cara, eu acho que o nosso público não tem as qualificações pra isso, cara. Acho que não temos geneticistas dentro dos ouvintes. Mas aqui, qual é o assunto desse podcast, Flyfish? Tá bom, a gente já conseguiu sair completamente do assunto antes de falar qual é o assunto. Mas foi por uma boa razão, Terry Crews, né, cara? Hoje a gente tá aqui pra falar da experiência de morar sozinho, né? Aqui tentar orientar o Aiken. Ele tá aí, ele tá com muita vontade de sair de casa, né, Aiken? Tô. Esse mundo maravilhoso de ter que lavar a própria roupa, de ter que... Não, não ter tempo tem mais para fazer mais nada. A própria roupa, rapaz. A máquina lava para você. Você põe lá dentro, põe sabão, põe amaciante. Eu ia dizer isso mais pra frente, mas eu posso dizer logo agora, velho. Máquina de lavar, melhor amiga que você pode ter na sua vida. Cara, já pode puxar até um ponto aí das coisas que, quando você mora sozinho, é obrigado você ter, cara. Porque exatamente. Um amigo nosso não tinha máquina de lavar. O cara... Lava calça jeans na mão, cara. Caraca. Não tinha um tanquinho, cara. É um tipo de dificuldade que eu não fazia ideia até eu lavar minha primeira calça jeans, cara, na mão. Não, o que eu fazia quando não tinha máquina era... De 15 em 15 dias, a faxineira vinha aqui limpar a casa, né, velho? Aí eu jogava as mudas de roupa pra ela, lava aí também, sabe? Ah, mas vocês estão ultrapassando, coloca bom ar, né? Morar sozinho com faxineiro, com esses negócios, isso não é morar sozinho. Não, mas assim, desde criança, pelo menos lá em casa, a gente foi, tipo, educado a lavar nossas próprias roupas de baixo, né, velho? Tipo, minha irmã, ela própria lavava as calcinhas dela, eu lavava minhas cuecas debaixo do chuveiro e tudo. Isso eu sempre lavei. Isso eu não boto na máquina, velho. Cueca eu não boto na máquina. Sério? Agora... Por quê? Ah, velho, pô, sei lá, depois sabe aquele cu suado, né, velho? Pô, você vai... O seu medo é de contaminar as outras roupas, né, cara? Pois é, né, velho? Então, eu já não sou muito bem, né, velho, do estômago, né, velho? Então... Mas... O que, é que você tá querendo dizer com isso? Você caga na cueca mesmo? Como é que é? Cara, pô, quem ouve o Pauta Livre News sabe que algumas vezes aconteceu de eu estar rindo, eu peidar, caguei, sabe, velho? Então... Cara, são muitos eventos pra minha cabeça processar. Eu tá rindo. Se algum momento aqui eu pedir, se algum momento eu pedir licença, porque eu fui trocar a cueca, gente. Nossa. Qual a sua idade, é Torinho? Só pra eu ter uma ideia do que é que vem pela frente aí. Não, mas eu tô com 37 anos, vou fazer 38 esse ano. Não, então criança sabe que eu ainda, já não sou um um ninfeto, né, velho? Mas também não tá na idade de sair se cagando a cada risada, não. É intolerância à lactose, cara. É intolerância à lactose que eu não levo a sério, né, velho? Como chocolate, nossa, como leite, que eu tô nem aí, velho. Então, sabe, né, velho? Então, de uma hora pra outra pode... Por um chocolate, acho que é uma cagadinha, não faz mal, não, cara. Pô, é bom, velho, é bom. Que horror. Foda, velho. Pauta Livre News, velho. Sempre tem que descambar pro cocô, né, velho? Puta que pariu. Aí eu trago... Olha só, é que nem o Godmode, né, cara? É um momento, né? Vamos falar de cocô aqui. É engraçado. O Turinho tava dizendo aí que na casa dele sempre foi educado lá a... O pessoal lavar as roupas de baixo sempre. Isso não aconteceu na minha casa, mas aconteceu com quando eu fui morar na casa da minha sogra, cara. Eu também fui educado. Vulgo minha casa. Pois é, não é mais sua, né? Sua casa é essa aqui que a gente tá agora. Não, lá também. Minha mãe disse que lá sempre será a minha casa. Sei, lá é um DLC da sua casa. É. DLC. Mas, primeiro... Não, eu acho que no início nem as minhas roupas era permitido, né? Acho que é a honra japonesa lá, alguma coisa assim. Eu não era permitido lavar minhas roupas na máquina. Você lembra disso, Vi? Aí depois de um tempo, quando eu consegui a confiança da família, só as cuecas a moral, né? Que eu lavava. É, aí eu, a cueca, só a cueca eu tinha que lavar na mão. O resto eu já podia lavar na máquina da casa. Vai que cai um pouco da... É que minha mãe não queria pegar na sua cueca. Não, aí, falando assim, realmente é até melhor. Porque era, né, ela que estendia as roupas, velho. Acho que nem lavava e estendia. Nem eu queria que minha sogra pegasse minha cueca, velho. Puta que pariu. Mas quanto você mais, também, né, Toninho? É capaz da mão cair, né, velho? Do jeito que você tá falando aí. Agora, por outro lado, vocês falarem da máquina de lavar, uma coisa que eu acho que já é totalmente dispensável é ferro de passar, cara. Ah, cara, eu também, ó. Eu também. Roupas passadas é um luxo que eu acho que ninguém precisa. Cara, eu nunca acreditei em ferro de... Primeiro que eu não sei passar direito, sabe, velho? Eu tenho medo até de estragar a blusa e tal. Eu uso muito blusa com roupa estampada, essas blusas de estampa nerd, uhum, né, velho? Eu gosto de comprar muita camisa pela internet, essas coisas assim. E aí, geralmente, essas daí tem estampa, né? Aí velho, eu tipo, boto na máquina, tiro, estendi, quando tá seco eu dobro e boto dentro da gaveta. Quando eu vou tirar, se tá muito amassada, velho, pô, boto na roupa, saio na rua com ela amassada que vai desamassando com o decorrer do dia, velho. É, cara, uhum, se você vai tomar um banho, se você toma um banho quente, a roupa, você pendurar ela no banheiro junto com você, ela desamassa sozinha, sabe? Ah, sabe o que é mais fácil? Você lava, você pendura ela no cabide, dá uma chacoalhada depois que ela sai da máquina, pendura no cabide. É verdade, coloca o cabide no varal. E guarda depois no cabide, já tira do varal com o cabide, já guarda no guarda-roupa e pronto. Ah, mas é muito trabalho isso aí, cara. Esse negócio de cabide, né? É, Maria, não, já é muito trabalho. Eu tenho que tirar os cabides que já estão lá no armário, não. Ah, mas, tipo, eu não consigo imaginar. Pô, minha mãe, quando vem aqui me visitar, ela fica espantada com isso, sabe, velho? Que eu... como é que você não passa sua calça? Eu cheguei calça, velho. Pra que eu vou passar uma porra de uma calça, velho? E jeans ainda, né? Cara, calça passada é uma coisa que só sua mãe repara, velho. Você já olhou pra calça de alguém e nossa, tá amassada e ficou julgando a pessoa, cara? Não faz sentido. Véio. Bota a mãozinha assim no queixinho. Poxa, bem passada essa calça. Mas ficou com vinho. Até pouco tempo atrás, o nego ainda usava calça rasgada, porra. Não, hoje em dia o povo não liga não, rapaz. Eu vejo as molecadas andando, as meninadas aí andando na rua. Meninadas, esses jovens. As meninadas, cara. A Vianney agora envelheceu 10 anos. Aí eles andam de short, com o bolso, com o forro do bolso aparecendo. Nossa. Com certeza. Agora, o Diego falou aí do ferro de passar, velho. Uma coisa que muita gente, não precisa nem morar sozinho, sabe, velho? Muita gente diz que é imprescindível você ter em casa, mas que, porra, eu não tenho uma tia, tipo, na minha casa, quando eu morava em Salvador e hoje, quando eu moro aqui em Fortaleza sozinho, nunca fiz questão de ter, é micro-ondas, velho. Sério? Agora que você falou, até que eu não uso tanto não, mas pra mim é um porto seguro, sabe? Eu saber que ele tá ali, acho que eu preciso dele. Você olha pro micro-ondas e fica com paz no coração. Micro-ondas pra mim serve pra quê? Esquentar água, sei lá. Esquentar água? Eu não gosto, tipo, de você chegar e esquentar a sua comida no micro-ondas, velho. Porque, sei lá, você comprou uma pizza na noite anterior, aí sobrou, você quer comer no dia seguinte. Eu prefiro esquentar no forno, mesmo que leve mais tempo, 10 minutos esquentando lá no forno, do que esquentar 2 minutos no micro-ondas e a porra da pizza sai mole e uma merda, sabe, velho? É, às vezes fica meio borrachuda, né? Tem uns lances lá, eu não entendi direito, que você pode mexer na potência, que ele dá uma... Ele demora mais, mas fica mais por igual, assim. Mas não sei direito como é que funciona. Salgadinho de festa. besta, velho. Você esquentar no micro-ondas, fudeu, velho. É. E às vezes ele fica quente por fora e gelado por dentro, né, cara? Fica bizarro. Mas se você esquentar no forno, ele fica bonzinho. Bonzinho, velho. Pode crer, fica mesmo. Ah, mas descongelar a carne, por exemplo, às vezes eu tô com um pouco de pressa pra fazer alguma comida e a carne tá congelada. Antigamente, no micro-ondas, quando você botava pra descongelar, ele cozinhava a sua carne. Agora não, tem uma função de descongelar lá, você coloca certinho a quantidade de carne que você tem, ele descongela sem cozinhar. Ah, não, vai botar a carne na janela mesmo e deixa o sol fazer. Deixa o sol fazer, deixa o, sol fazer o sol, o seu tá trabalho, aí pra alguma, né, coisa, né, cara? Eu moro no Ceará, velho, então aqui. Se você até deixar mais 30 minutos, acho que ele cozinha propriamente pra você, não precisa nem de fogão. Você deve fazer um sistema de com espelhos, né, cara? Faz um forno com espelhos. Mas tem épocas aqui que você dá pra você assar uma carne, passar um ovo frito na calçada, que tá tranquilo. Olha aí, aí, quem anota aí que Itaperuna tem potencial pra fazer um negócio desse. É, né? Itaperuna virar o forno só tem que tomar cuidado pra enchente não levar comida, né, cara? É. Agora, outra coisa aqui, que eu acabei de lembrar disso agora, cara, que é bem útil filtro de água, porque você comprar galão de água não é uma boa, não, velho. Principalmente pra gente que mora no segundo andar e não tem elevador nem nada, e na escada, quatro lances de escada. É um problema que eu tenho, cara, porque eu moro no primeiro também, um prédio sem escada. Vou me mudar agora em setembro, depois de eu casar, né, também pra um prédio no primeiro andar sem escada, mas... Aqui, assim, eu não tenho gelágua aqui no meu apartamento, né? Nunca tive gelágua. No apartamento anterior eu tinha botado um filtro, esses filtros mesmo, assim, que você, tipo, rosqueia na torneira, na, né? Na torneira. Na torneira, sabe, velho? Uhum. Não era muito confiável, não. Tinha, às vezes, saía até a porra barrenta, sabe? Cruz credo. Mas hoje, eu admito, velho, é gambiarra. Caraca. Mesmo. Eu pego o tiro da torneira, aí eu vou, fervo a água, espero ela esfriar e boto na geladeira. Nossa! Nossa, a gente comprou um filtro, é o filtro Pirit, da Unilever. Você pega a água da torneira, coloca no filtro, tem inclusive um que você liga direto na torneira, e ele filtra lá a água de boa. Você troca o filtro, dependendo de quanto você use, você vai fazer a troca lá do sistema do filtro uma vez por ano. É, uhum. O nosso foi por aí, uma vez por ano. Agora também, se o Torinho tá dizendo que tá saindo barrenta água, porque a nossa não, já sai da torneira meio de boa até, né? É mais... Aí eu já não sei qual o nível da água que tá saindo barro. É, mas barro, na propaganda, a Lilia Cabral colocava água cheia de barro e saía limpinha. É, né? E jogava o filtro fora depois, né? Mas tem esse negócio mesmo. Agora, de vez em quando, eu compro... Sabe, bate aquela preguiça, a mesma preguiça do cabide, né, velho? Aí de vez em quando... preguiça do cabide. De vez em quando eu vou, compro umas garrafas de 2 litros, ou então aquelas de 5 litros que é menorzinha, sabe, velho? Aham. Mas é por pura, sei lá, velho. Eu acho que sempre rola assim, tem um mercadinho aqui dentro do meu condomínio, sabe? Meu condomínio, ele é chamado aqui no pelas áreas de Carandiru. Parece aqueles condomínios, acho que é aqueles condomínios assim, parece república, sabe, velho? Tem muita gente que vem do interior pra estudar aqui, sabe? E é tipo assim, eu moro num bairro nobre aqui de Fortaleza. Só que o meu condomínio é tipo um oásis no meio do bairro nobre, velho. Porque aqui, tipo, os aluguéis são 3 mil, 2 mil reais, né, velho? Cruz, eu tô pagando R$800 aluguel e condomínio junto, sabe? Boa. É muito barato, um prédio antigo e tudo. E aí, pô, aqui dentro, embaixo de meu apartamento tem um salão de beleza. E aí do outro lado do condomínio tem um mercadinho, né, com pizzaria e tudo, né, velho? Então lá... Você mora no shopping, cara? Que é isso aí, né? Cara, teve uma época que ficava rolando carrinho de churros aqui embaixo, cara. Olha, pô, isso é a ciência, hein? E tipo... Tem uma barraquinha de tapioca que funciona até altas horas da noite, assim, de manhã cedo, tipo, vou tomar café, uma tapioca e um café lá embaixo, sabe, velho? Caramba. Que é tipo R$1, R$1,50 pra falar a verdade. Cara, eu acho que tem alguma coisa relacionada à máfia esse condomínio, cara, pra dar só R$800 aí com tudo isso. É, né, lavagem de dinheiro hardcore. Nossa! Mas aí eu sempre entrar no mercadinho e falar, perguntava, ei, quanto é esse galão e tal? Não, você tem que comprar R$30 ou R$40, você tem que comprar e depois você só faz repor, né? Acho que paga R$6 ou R$7, né? Cara, eu acho que foi por preguiça ou então canguinhagem minha, sabe, velho? Pão durice minha de nunca ter pegado, dado os R$30 na porra do galão, sabe, velho? Pra ficar trocando direto, em vez de comprar esse de, sei lá, de ferver minha água. Eu digo que é preguiça mesmo, né? Baiano é foda, velho. É desgraça. Ô, Torinho, mas o seu apartamento é meio grande, né? Ele tem 65 metros quadrados. Ele é médio. Nossa. O nosso tem quanto, Vi? Só pra ter uma ideia. Sabe que eu não sei? Só olhando na planta pra então, saber. Eu imaginei que fosse grande o do Torinho por conta que ele falou aí de ficar comprando esse monte de água e botar na geladeira, né? Porque o nosso... Justamente o nosso apartamento ser meio pequeno, a geladeira que cabe aqui foi a menor de todas. Então não daria pra fazer esse esquema do... Deve ser mais ou menos o do tamanho do apartamento que eu comprei. E a gente comprou um apartamento agora que eu só vou me mudar depois que eu me casar, né? Tá, a gente tá fazendo a reforma e tudo. E aí o apartamento que a gente comprou, ele tem 49 metros quadrados. É muito pequeno. Só tem E tem dois quartinhos. Só tem um banheiro, não é suíte, sabe? São dois quartos. Tipo, a gente foi outro dia pro apartamento de uma amiga da minha noiva, né? E, cara, a varanda dela era do tamanho do nosso apartamento, sem brincadeira. Caraca. Nosso apartamento é muito pequeno, mas... E quando a gente levou o arquiteto de interiores lá e tudo, né? A gente tava querendo, assim, né? Tipo, comprar aquelas geladeiras que já vem com gelago embutido, né? Mas aí o cara falou, rapaz, não tem geladeira com gelago embutido que caiba aqui, sabe? Porque acho que ela é bem grandona, né? É, ela bem grandona. É um armário aqui dali. Exato. Aí ele falou assim, você vai ter que escolher. Ou vocês vão querer aqui nessa cozinha ou um gelágua ou um micro-ondas. Que aí eu cheguei pra Marina e falei, não, eu prefiro um gelágua. Não, não faço questão de micro-ondas, não. Já ela, não, eu queria um micro-ondas e tal. Mas a gente ainda tá discutindo isso, sabe? Então, apesar de a gente, depois de arrumando, né, velho? Você sabendo arrumar, você sabendo decorar o apartamento é outra coisa, né? É, e pra gente aqui foi meio que obrigatório fazer aqueles armários, como é que é? Armário embutido. Móveis... Sim, planejados, sob medida. Né? É, a gente tá fazendo isso. A gente tá fazendo isso. O problema é que na maioria dos lugares isso sai muito caro, sabe? É, o nosso aqui, o cara cobrou 10 mil reais. Nossa. É, o nosso acho que foi mais que isso. Nosso foi 12 mil. É. Que isso, cara? O meu medo... Uai, quem tá tendo... Tá tendo ataques. É, eu só tô mantendo a minha postura de continuar morando aqui em casa de boa. Vocês só estão reforçando. A minha preocupação, velho, é porque, assim, eu tenho muito CD. 2 mil, quase 3 mil CDs, sabe, velho? E tenho muito DVD. Caramba. Também. E a Marina também. E a Marina, além de ter muito DVD, ela tem livro pra caralho. A parede do apartamento, não. A parede do quarto dela é só livro, sabe, velho? É uma estante gigante de livro. E eu também tenho muito quadrinho. Cara, eu vou ter que fazer, tipo, uma planilha no Excel, assim, jogar no Facebook. Gente, tô vendendo meus CDs. Tô vendendo... Não, mas... é a hora de treinar o desapego, cara. Você tem um segundo quarto. Você não rola fazer um escritório? Mas isso vai ser pro segundo quarto, porque na sala não vai dar, sabe? É, tem, a gente fez aqui. No segundo quarto, a gente fez um escritóriozinho. É, o segundo quarto vai ser um escritório, porque a gente também... A gente teve um consenso, a gente chegou... Não vai dar pra gente ter filho agora. Esse apartamento vai ser pra gente começar a nossa vida. E tudo, né? Aí depois, com o tempo, a gente pode vender e ir pra um melhor, maior, sabe? E tal. Agora, você falou um negócio aí que é num apartamento desse naipe, ter filho, né? A gente também tava pensando assim, nossa, cara, se tiver filho aqui vai ser meio complicado. Mas aí quando a gente olha pra vizinhança, pô, às vezes parece um casal com dois filhos crescidos, cara, aqui. Eu não faço ideia de como é que é, cara. Deve ter móveis embutidos pras crianças, porque são crianças grandes, assim, são crianças embutidas, né? São. Cara, eu medi. Cabe um berço aqui no nosso escritório. Meu Deus. Um berço e uma cômoda. Não está descartado, né, Vi? Não, cabe um berço e uma cômoda no nosso escritório e vai ficar tudo certo. Joga o berço, pega uma sacola. Meu tio, ele tem uma kitnet, que é, tipo, a kitnet é quarto e sala. Quarto e sala e uma cozinha, assim, sabe, velho? E é, tipo, ele é do... Sem brincadeira, ele é do tamanho de meu quarto, a kitnet de meu tio. Nossa. Que ele aluga, né? Ele aluga e tudo. Aí e essa kitnet, quando ele não alugava, quando tá assim... Sem a gente morando lá. A gente usava, quando eu tava solteiro, meu irmão, pra falar a verdade, minha irmã não, que minha irmã é irmã, né? Então, e aí, mas eu e meu irmão, a gente, meus amigos também, prestava a chave pra eles usarem, tipo, pra levar as menininhas, né? Pra dar uma molhadinha no biscoito. E aí, o vizinho de porta de meu tio, velho, cara, o cara morava, o cara, a mulher e três filhos, velho. Sendo que... Ave. Dois desses três filhos, um era criança, os outros dois eram adolescentes. Morava numa porra dessa, velho. Eu ficava assim, caralho, como é que consegue esse povo, velho? Puta que pariu, velho. Privacidade até do casal, né, velho? É complicado. Eu ia falar justamente isso. Esse vizinho devia odiar o seu tio. Imagina, cara, os caras lá... Os caras não tem como fugir do Faustão, né? Porque é uma TV só, provavelmente. Tá lá, cinco pessoas assistindo e aquele barulho esquisito. A televisão balançando, né? É. A melhor coisa, assim, de se morar sozinho, velho, é realmente a questão da privacidade, velho. Você poder fazer o que você quer, no horário que você quer, sabe, velho? É uma coisa que outro dia o Rodrigo do Quarto Sinistro, lá do Pauta Livre, ele até botou no Facebook, né, velho? Uma coisa que ele não entendia é arrumar a cama. pra quê? Sabe? Isso é uma coisa que nossas mães impõem, né? Pra quê eu vou arrumar a cama? Se eu vou chegar, vou acordar e depois vou trabalhar, quando eu chegar, vou me deitar de novo e vai estar lá do mesmo jeito, sabe, velho? Uhum. Eu não vejo necessidade pra... Aí muita gente falava, ah, você também não limpa a bunda de seu filho. O que é que tem a ver limpar a bunda de seu filho com arrumar uma cama? É, depende, eu não cago na cama, né? Então... Pois é, velho. Peraí, Torinho, que agora eu tô ligando os pontos. Eu acho que eu sei porque sua mãe mandou você arrumar a cama, cara. Não, mas é uma coisa que, para, arrumar a cama aqui pra mim... Minha mãe, quando vai me visitar, ela chega, você continua não arrumando a cama. Eu cheguei, pra quê, minha mãe? Alguém vai chegar aqui? Eu já não gosto de receber visita. Uhum. Toda vez que, ei, vou aí pra sua casa. Cara, minha casa tá imunda, não vinha, sabe? Vamos sair, vamos pra outro canto e tal. Eu não gosto, velho, porque depois que a gente tem que arrumar a casa, porque a visita derrumou alguma coisa, vai ser eu, sabe? Não vai ser ela. Sabe? E visita sempre derruba a comida que você serve pra ela. Não é, mancha. Ave Maria, você tem que fazer sala. Você fica muito acostumado a morar sozinho, que você fica, tipo, tomando ojeriza a gente em sua casa, sabe? Isso só passou depois que eu conheci a Marina, minha noiva, né, vai ser minha esposa, porque antes dela, velho, tipo, quando eu recebi alguém aqui em casa, ou então até uma namoradinha, alguma coisa, quando a pessoa ia embora, eu dava graças a Deus, velho. Quando eu cheguei pra ela e falei, vamos casar e vamos morar junto, aí que eu cheguei, agora eu estou pronto. Cara, mas eu também sou um péssimo anfitrião, cara. Principalmente quando é meu sogro que vem aqui. Eu acho que ele só veio uma vez, mas foi o suficiente pra marcar, cara. Veio duas, três. Mas três, quatro vezes só meu pai veio aqui. Mas o dia... E o pior é que aqui a gente não tem TV a cabo, né? Aí... Tinha que fazer... Isso que você falou, fazer sala, né, cara? O cara tem que arrumar assunto de falar... Não, esse climatizador tem três velocidades, ó. Ele vira pra direita e pra cima também, sabe? Não, pra começar, é um exemplo ruim. Meu pai não é uma boa visita pra ninguém. Porque ele não é de conversar, não é de puxar assunto, né? Não é de nada. Aquela estoicidade dos samurais, né? É uma parada difícil de lidar. É. É, meu pai é tipo isso. Esse dia, eu lembro, foi o dia que meu pai veio jantar, que a gente chamou eles pra jantar, que a gente tinha mudado, fazia pouco tempo, a gente chamou eles pra jantar. Foi muito estranho. Não, primeiro a gente chamou, não foi pra jantar, né? Foi não, pra ele pendurar o varal no teto. Aí também cara, vocês estão de sacanagem, que, né? Tá aí uma coisa que eu subi alguns níveis também, cara. É esse tipo de serviço, que eu era muito noob, cara. Quando você mora sozinho, você meio que vai desenvolvendo assim, esse tipo de habilidade, né? Pra não ter que chamar o sogro o tempo todo, cara. Cara, eu tô escutando essas histórias de vocês morando sozinho. Eu tenho todos os benefícios de morar sozinho, com todos os benefícios de morar com minha família e tal, né? Você pode cagar de porta aberta? Com toda certeza. E aí de quem reclamar? Ah. Você pode Eu pego sua casa. O cocô da privada e tampo em quem tá reclamando. Você anda nu pela sua casa toda? Tranquilamente. Aham, tá. Você acabou de falar antes da gravação que você tinha que fechar a porta. Não, se eu quiser respeitar alguém, eu fecho a porta. Por exemplo, se tiver uma visita na casa que não seja da minha família, eu fecho a porta. Eu fiquei mal acostumado com isso, porque como eu moro sozinho há muito tempo, né? E assim, quando eu não tô pelado, eu tô de samba canção, né? Ou então de cueca, alguma coisa assim. E quando eu vou visitar minha mãe em Salvador, né, velho? Aí, tipo, não tem um problema de ficar de cueca na frente de minha família, né? Mas, tipo, eu tô lá de cueca circulando pela casa e tá a namorada de meu irmão, sabe? Ah, não. E eu não tô nem aí. Certeza. E eu não tô nem aí. Eu sei que ela tá incomodada, mas eu não estou nem aí. Porque é a sua casa, né, cara? Mas é uma coisa também do apartamento, né, velho? Além do filho, uma coisa também que a gente queria ter, porque a Marina, ela nunca teve um animal em casa, um bicho de estimação, que a mãe dela não gosta. E ela tem um sonho de ter um cachorro, sabe? Nunca pensou, não. Já pensou em ter gato, cara. Eu sinto que... falta de bicho, pra apartamento, tive cara, bicho. Gato é melhor, gato assim. É melhor. Eu tive um gato. Fico até com pena. Eu tive um gato que ele apareceu aqui. Deu spawn. É o mesmo gato que quase arrancou o seu saco, por curiosidade? Exato, ele mesmo, Haldinei. Sim. Ele apareceu aqui, ele entrou pela área de serviço, ficou e ele só vinha comer e ir embora, sabe? Agora, uma coisa que morar sozinho meio que me estragou um pouco, assim, em termos de organização. Porque, tipo, quando eu morava com minha mãe, eu dividia o meu quarto com meu irmão, né? O meu armário era todo arrumadinho, velho. Tipo, meus amigos iam me visitar, aí eles ficavam lá no quarto, aí ficavam jogando videogame, ou então vendo vídeo, MTV, essas coisas, né? Filme. Quando eles iam embora, eu passava pano no chão, assim, velho, sabe, velho? Porque eles, sei lá, vinham com terra da rua, sei lá, sabe? Essas coisas assim. Já o armário de meu irmão, você abria, você tinha que sair correndo. Porque era uma desgraça, porque caía tudo em cima de você. Eu vim morar sozinho, velho, eu virei meu irmão. Pô, minha casa, a sala é roupa pra tudo quanto é canto, sabe, velho? Eu só arrumo quando a Marina vem. E olha lá, isso era no começo, hoje nem tanto mais. Depois que a intimidade pega, né, já era. É, ela fala até, quando a gente for morar junto, eu vou ser mais organizado e tudo. Eu espero até, eu quero que ela me faça ser organizado, mas... É, mas eu também era bagunceira. Nossa, abria meu armário era pedir pra as coisas caírem na sua cabeça. O que significa depois que, você era o homem da relação com o Flyer. Depois que eu vim morar com o Diego, eu tô mais organizada. Olha só. A gente tenta se policiar um pouco aqui, mas tem coisas, cara, que a gente não, até sabe que vai dar merda, mas, por exemplo, escritório agora, nesse momento, tô vendo que tá uma bagunça desgraçada. Mas tem dias que eu penso, não, vou tirar tudo aqui, tirar essa sacola que tá aqui em cima, essas caixas de remédio, essas porcaria, deixo tudo limpo, né? Aí chega no outro dia, eu pego, sei lá, ganho recebo um panfleto na rua. Vou deixar aqui por enquanto, sabe? Sabe esse negócio? Vou deixar aqui, ó, depois eu tiro. Eu sei que eu não vou tirar. E eu sei que daqui a pouco ele já vai fazer parte da decoração e vai vir outros, assim, sabe, cara? Carta, velho, conta essas coisas que chegam, eu só vou abrir depois de duas semanas quando tá no chão. Você falou agora, eu vi aqui, vou até ver, ó, tem um cartão de crédito aqui que eu recebi, tô com envelope na mão. Deixa eu ver de quanto que é isso daqui pra ver desde quando esse negócio tá aqui, cara. Não, é tipo assim, velho, semana passada eu fui pegar uma carta que tinha em cima da mesa, assim, pô, que merda é essa aqui da caixa e tal, não sei o que. Era FGTS que eu tinha que tirar em outubro, velho. R$1.300. Olha aí, ó, você falou aqui, ó, esse cartão que tá aqui, o envelope tá aqui de 14/10/2014. Olha aí. Outubro de 2014. Tá aqui, tá em cima da minha estante desde essa época, chega a tá amarelo já. Caraca. E com a poeira que vai acumulando também, mas isso é coisa que eu tenho. Pelo menos teve uma arrumação de armário aqui, a gente tem aqueles tapuer, né, que a gente organizava. Em algum momento aquilo virava tipo aquele joguinho das varetas, sabe? Você ia equilibrando e quem derrubasse perdia, sabe? Nossa, em algum momento era assim, eu abria e caía, blá, na minha cabeça. Teve um momento que eu disse, não, peraí, isso é essencial, porque todo dia esse negócio derrubando tá começando a dar mais trabalho, tem que arrumar quando cai, né? Isso foi uma coisa que pelo menos eu consegui. Eu fiz uma arrumação infalível e já deve estar durando o quê, viu? Já tem uns 6 meses, não tem não? Até agora não bagunçou de novo. Eu tenho, velho, que aplicar essa mesma determinação pro resto da casa agora. Agora é isso, velho. Minha casa pode ser até desarrumada, pode ter roupa até no teto, assim, sabe, velho? Mas uma coisa que é limpa aqui na minha casa é a cozinha. Eu tenho um toque muito grande com louça suja, sabe? Se eu ver, eu vou e lavo. Eu nunca deixo um prato sujo, velho. Eu costumo fazer isso até aqui em casa mesmo, assim, com todas as paradas que eu sujo. Saca? Que custa, cara, você pegar, você acabou de beber um troço, você passa uma água no copo, saca? É a coisa mais idiota do mundo. Eu fico agoniado até quando a Marina vem, tipo, aí ela tá aqui no quarto, né? Ela pede um copo d'água, então a gente pede uma pizza. Aí ela come sentada na minha cama, pizza, sem guardanapo, sem nada na mão. Aí pede a coca, bota a coca em cima da escrivaninha. Eu fico esperando ela terminar de comer pra eu pegar o copo e levar pra lá. Eu não gosto nem de nossa, cara. Prato solto assim pela casa. Tem potencial pra ser um velho. Mas eu tenho sorte que, tirando isso, ela é muito organizada, sabe, velho? Ela disse que quando a gente se mudar, ela vai me fazer eu mijar sentado. Porque mijar em pé pode melar lá aqueles pinguinhos, né? Homem, você sabe, né, Vivi? Pô, você mora aí com seu macho. Você sabe, você que é o homem. Então o Diego deve dar umas pingadinhas pra fora assim do vaso, né, velho? Então é a desgraça. Não. É a Vi, né, que deixa, né? Ela balança aí, vixi, Maria, cai pra tudo que é canto. O pior é que não. Aí eu chego lá, moleque, que é isso? Balança esse negócio. Então só o meu que é torto mesmo, desculpa então. Raramente o Diego deixa alguma coisa no vaso. Não. É muito raro. Deixa alguma coisa no vaso. É, alguma coisa na tampa do vaso. Lembrança. Inclusive, né, uns cagalhões de vez em quando. Às vezes ele deixa lá às vezes ele larga o assento do vaso levantado e eu vou de madrugada. Ah, peraí, não foi bom, não, foi banheiro, bom você ter levantado isso? Eu caí dentro do vaso. Isso não faz sentido nenhum, cara. Mesma coisa, é o mesmo caso da cama do Torinho lá, que ele falou, cara, a Vi fala que quando for no banheiro, depois eu tenho que, eu levanto a tampa lá pra mijar e depois eu tenho que baixar pra ela. E por que então, depois que ela não vai, ela não levanta pra mim? Exatamente, isso é o tanto com madrugada, só eu levanto de madrugada pra banheiro, ele não levanta. Uhum. Aí eu vou de olho fechado, porque eu não quero perder o sono. É, porque você é japonesa, Vi. Aí eu vou e tipo, eu não olho pra ver se a tampa tá abaixo. Eu sento, já caí sentado dentro do vaso, mas não, mas vezes, isso cara. É, mas aí você é não senta no vaso, você pula dentro do vaso, né? Não, eu sento, você dá um mortal mas aí pra dentro não do vaso. Encontro nada e cai. Além de tomar o susto, você ainda... Você toma um susto duplo, né, velho? Primeiro que você afunda no vaso. E segundo que você sente aquele geladinho, né, velho? É. Aí você acorda. Cara, aí fudeu. Mas, é. Aí é a natureza mostrando que não era pra você estar viva. Porque em outros tempos não você não ia estar viva. Porque você tá andando, não tá sentando num negócio, você não sabe nem o que que é. Não sabe é nem sentar o... nas coisas sem saber o que que é perigoso mesmo. É muito perigoso. Adoro perigo. Mas é, eu já morei junto também, né, com a ex-namorada minha. E era tenso também, velho. Porque quando veio morar comigo, ela fez questão de trazer a cama da casa dela, sabe, velho? Nossa. E caraca. Eu odiava a cama dela, velho. E toda hora eu acordava de noite, assim, porque ela tava me cutucando, porque eu tava me mexendo demais, sabe, velho? Aí eu acho que a maior dificuldade vai ser isso, assim, também, da gente, quando for morar junto. Porque eu vou dormir com a cama até forrada, vamos dizer assim, e acordo com, tipo, com um lençol no chão. É. Uhum. Ah, compra o colchão de molas ensacadas, então. É bom, né? Tem uma paradinha que é uma ciência também, que é tipo uns elásticos que você prende por baixo do lençol, que ele fica esticado, você pode dar cambalhota na cama que ele não embola, cara. Ah, que eu faço isso e sai, velho. Eu faço isso e sai. Eu também. Eu consigo, às vezes. Vocês, então, vocês não mexem enquanto vocês estão dormindo. Vocês estão possuídos, né? Eu pulo carnaval no colchão, cara. Sem brincadeira. Por aí. Cara, já chegou do cuno de uma vez. Eu tenho labirintite, né? Eu tá com crise de labirintite. O Diego se mexendo na cama, começar a ter enjoo. Caraca. Porque ele tava mexendo. É. Por falar nisso, eu vi um cabo estático, você com essas crises suas aí, cara, eu ia ficar com muito medo, ó, velho. Mas eu nunca presenciei, não. Então, que você mordeu sua irmã, não foi uma porra dessa? Foi, o pé da minha irmã. Você foi acordou debaixo da cama, né? Acordei debaixo da cama. Flutuou. Puta que depois. Pariu, velho. Virou a cabeça. Virou todo a cabeça, casa... vomitou verde, né? Todo mundo em casa é acostumado. Oi, eu só vivi, mas pode me chamar de Reagan. É. Ah, Vi, tem outra coisa aí de falando em coisas demoníacas, a Vi tem um problema. Cara, já começou bem. Inclusive, vocês já ouviram falar de bruxismo? Já, eu tive muito na época do colégio, cara. Você já teve? Sim. A Vi tem um negócio desse, cara, que do nada de noite... Ah, pra quem não sabe, a Vi meio que range os dentes, né? Você fica apertando os dentes. Isso é o bruxismo, né? Você range e às vezes fica batendo os dentes, assim, né? Isso. É. Deu, não sei se deu pra escutar. Ah, eu tenho essa porra. Tem também. A Vi, ela faz uns barulhos bizarros às vezes. De forma que uma vez eu gravei, eu mostrei pra ela, ela achou que era montagem, cara. Você tem ideia? Porque, tipo, se eu falar pra ela, bata os dentes, ela não consegue fazer do barulho que ela faz quando tá dormindo. É claro que você vai colocar isso na gravação, né? Eu vou procurar aqui, ver se eu acho, se tem meu celular ainda. Uma placa de bruxismo já pra não fazer isso, e eu mordo por cima da placa. Caraca. É, mas mesmo com a placa por faz cima barulho. Com a placa, não era pra eu fazer barulho com a placa, e eu faço com a placa. Cara, isso me dava uma aflição, que eu achava que em algum momento ia pá, dobrar o dente, sabe, e quebrar, sei lá, cara. Eu tive isso na época do colégio, né, e assim, eu acordava o pessoal no quarto do lado, saca? Nossa. Tanto barulho, sem sacanagem, isso é bizarro, cara. Eu tenho vários dos meus dentes que eles são meio gastos, assim, desproporcionalmente, sabe, por causa disso. Sabe qual é o meu maior medo de morar sozinho, cara? De, sei lá, escorregar no banheiro, bater a cabeça e morrer, descobrirem meu corpo 3 semanas depois. Putz, cara, isso eu tenho uma história até triste pra caralho com relação a isso, porque um amigo meu morreu assim, né, cara? Ele não caiu no banho, mas ele teve um... Saca esses chuveiros a gás... Né, vazou e assim, ele morando sozinho longe, fazendo faculdade. E ele morreu e assim, só foram encontrar ele dias depois no chuveiro. Saca? Caralho. O gás vazou, não entendi. O gás do chuveiro vazou. É. Aí ele desacordou? É, ele apagou aquele gás ali, ele te mata, né, cara? Sim. Cara, eu tenho 10 amigos que eles têm a chave de minha casa, velho. Porque eu falo, velho. Se vocês tentarem falar comigo, eu não respondo. Porque todo mundo me conhece, sabe que eu respondo, tipo. Quase em cima da hora, sabe, velho? Se não for na hora, eu respondo no mesmo dia. Eu não deixo ninguém sem resposta. Seja WhatsApp, inbox, o que seja, sabe, velho? Uhum. E aí eu dou a chave pra meu amigo e falo assim, ó, cara, se você falar comigo e eu não te responder, vem aqui em casa, porque eu tô morto. Caralho. É foda, cara. Engraçado, eu no começo, acho que eu tinha mais esse tipo de paranoia antes de morar sozinho do que depois, até. Eu Porra. Ficava muito com medo também de qualquer coisa desse tipo, sabe? Mesmo passar mal mesmo, sabe? passar mal e não precisar ir no médico e sua porta tá trancada, não tem ninguém assim pra entrar. Eu não durmo de porta trancada por causa disso também, velho. É. Eu fico agoniado se... Pronto, minha mãe dorme de porta trancada, meu irmão também dorme de porta trancada, velho. Mas você fala do quarto, né? No quarto, pois é. Porque a porta do apartamento ainda tá trancada, de qualquer forma. Não, eu fico agoniado, assim, porque eu vou pra Salvador e minha irmã saiu de casa porque casou e meu irmão tá no quarto de minha irmã e minha mãe no quarto dela, né, velho? Aí vou tentar abrir a porta, cadê? Tá trancada. Rapaz, eu bato, minha mãe fica puta comigo. Porque deixa essa porta aberta, rapaz, né? Mas não tranque não, então fecha a porta, mas não tranque essa porra não, pelo amor de Deus. Sabe? Eu fico preocupado mesmo com uma putaria dessa. Não, né? É foda. Aqui a gente entrou no consenso do banheiro, né? O banheiro a gente não tranca não aqui. É. Muita gente tem esse hábito, né? Eu tinha o hábito. Ainda mais porque a Vivi vai acordar de noite de olhos fechados, pode bater com a cara na... Não, mas agora que você falou, a gente começou com esse hábito, depois você caiu no banheiro, não foi, Vi? Lá na casa da sua mãe, inclusive. Na casa da minha mãe. Foi depois... Ah, pronto, foi depois desse dia. Eu falei, nunca mais você tranca esse negócio. Nossa, aí. Caí, me fudi toda, bati o cotovelo. Ei, nossa, caraca. Mas poderia ter sido pior, então. Continue sem trancar. Recentemente, esses dias agora, um amigo meu que ele tá fazendo doutorado na Alemanha, ele teve uma pedra no rim lá, cara, e, tipo, sozinho num país estrangeiro, né? O cara não sabe nem explicar, né, cara? Só sabe que ele tá sofrendo, né? Tenso, cara. Nessa hora, quando o bicho pega, eu ligo pra mamãe, sabe? Ela até pega... Cara, limpeza de banheiro, você também deixa igual a cozinha ou Turinho? Não, eu queria deixar mais, velho. É porque eu tenho um problema na coluna, sabe? E aí eu não posso me abaixar muito. Que aí você falou que tem faxineiro, né? Cada 15 dias, né? É, mas assim, banheiro é de graça, né, velho? Banheiro você tem que limpar dia sim, dia não, né, velho? É, com certeza, cara. Ainda mais então, quem faz xixi em pé, né? Em pé. Pois é. Mas eu tô, ultimamente, tô me condicionando, já me acostumando a mijar sentado. É toda terapia, né, velho? Você que é homem, isso não é atestado de... É masculinidade sua, sabe? É simplesmente higiene mesmo. Banheiro eu faço passo aquele sapólio, não? Como é? Aquele pozinho que bota assim no coisa, esqueci o nome agora. Opa, tenta lembrar aí que eu quero essa dica aí, quando conheço tanto esse negócio. Aí eu esfrego com aquele escovão e o banheiro não fica fedendo, graças a Deus. Mas não é aquela limpeza que eu gostaria de fazer, sabe, velho? Então de 15 em 15 dias a faxineira vem e dá o grau mesmo, sabe? É a primeira coisa que eu falo, vá logo pro banheiro, sabe? Vá logo pro banheiro. Pois é. Cara, tem uma parada aí que a Vi comprou esses dias. Esse dia não, já tem um tempinho aqui. Me ajudou muito, que aqui a divisão eu fico com o banheiro, né, cara? Ela fica com o resto. Não, fica com o banheiro aí que o banheiro eu não entro. Cara, vocês já ouviram? Não sei se é a marca ou se é o nome do produto, aquele X14. É o nome do produto. É o nome do produto? É aquele sprayzinho assim que você borrifa e depois de 10 minutos você passa lá o negócio e ele tira todo o limo assim do banheiro. Esse negócio é muito bom, cara. Agora é Breaking Bad, cara. Você bota o negócio lá, já arde seu olho, tá ligado? Só de você borrifar o negócio. Tem essa que entrar com a máscara, é aquilo que nego usa pra limpar tonel de óleo em navio, né? Cloro puro esse negócio aí. Eu meto ácido muriático, né, velho? Que se você pisar descalço, você corta o pé, velho. Nossa! Mas é sério mesmo, não tô exagerando, não. Você tem que passar e deixar um pouquinho lá e depois não pode nem encostar no produto, que é a desgraça. É ácido mesmo, velho. É a desgrama. Mas limpa que é uma beleza. Será que é melhor do que X14 esse negócio aí? Você tá louco, menino? Você tá louco? Quer perder o pé? Não, é só não pisar, não, viu? Não, você não tá prestando atenção aí. A pergunta não é você quer perder o pé, você quer que a Viviane perca o pé? Porque nós sabemos que se tem alguma coisa que pode dar errado, vai dar com ela, né? Não, é, vou passar no banheiro, ela vai sentar, né? Vai passar na borda da latrina, ela vai sentar de madrugada. Pensando que tá louco. Minha fama lá no hospital já não é muito boa, né? Que outro dia ela teve lá aquela, como é o nome? Celulite facial. Chegou com a cara roxa e inchada. O pessoal olhando assim pra mim, né? Caiu na escada, né? Tá bom. O médico, o que aconteceu? Você caiu? Você bateu? Não. Você sabe que você pode falar, né? Você foi agredida pelo seu marido? Mas eu acho que é o maior problema mesmo, pelo menos pra mim, é por causa da faxina. Se eu pudesse pagar ela toda semana, acho que ela até viria, né, velho? Mas, porra, R$70 toda semana dói, né, velho? Então... É isso que eu ia perguntar, quanto que você paga, cara? Eu pago 70. Não, tô pagando 50, porque agora com a máquina ela não precisa mais lavar, né? Era R$20 que eu dava pra... R$50 é um preço pois bom, é. Cara. Mas porque também é um apartamento é muito grande, então Fortaleza é uma cidade barata. Aqui, 50 reais tá bom demais. Aqui, num apartamento do tamanho do nosso, não sai por menos de, acho que uns 50, 60 reais. Não, aí que tá. Em tese seria esse preço, mas essas diaristas, elas nivelam por cima, né? É até compreensível porque, tipo, mesmo que ela perder menos tempo aqui, ela tá matando um dia dela, né? Que... Uhum. Não, na verdade, tem gente que pega dois apartamentos no mesmo dia. Aí ela tem que achar dois pequenos, então, pra pegar. E aí elas nivelam meio que por cima. O preço fica praticamente o preço de uma casa de 4 quartos lá. Cara, eu sou um cara que não tem costume de fazer almoço. Apesar de eu ter aprendido a cozinhar, depois que eu vim morar sozinho, eu aprendi a cozinhar, mas eu não gosto de cozinhar. Rapaz, depois que a raça humana inventou o YouTube e tutoriais no YouTube, ninguém mais não sabe cozinhar. Mas eu aprendi na marra. Na época que eu aprendi a cozinhar, não tinha YouTube não, cara. Aí que comentou aí. Eu até pego esse argumento, estendo ele, que eu acho que toda a experiência de morar sozinho com o YouTube ficou muito mais tranquilo, cara. Porque até pra você fazer um reparo em casa, sempre tem alguém que já fez e colocou no YouTube e explica mais ou menos, cara. Eu sempre via meu pai trocando chuveiro lá, resistências, as coisas. Pra mim aquilo era grego. Nossa, cara, coisa mais fácil do mundo. Mas aí que tá, é mais fácil, mas pra quem não sabe, aquilo ali é... É magia. É magia, exatamente. Puxaria. Como assim a água gelada fica quente? Não entende, cara. Por mais que seja fácil, cara, muita gente tem medo que acha que se botar a mão no chuveiro já vai levar um choque e vai morrer, tá ligado? Você, só o fato do YouTube tem esse papel, ele desmistifica muita coisa. Cara, tem muita coisa simples desse tipo, que você chama esses maridos de aluguel, esses caras aí... O cara cobra 50 conto pra fazer uma merda dessa, cara. É. Então, se você tá morando sozinho e tá com qualquer problema, dá uma olhada no YouTube antes, que pode ser uma merda tão grande. Descarga, cara. Descarga pra mim também é uma coisa. Pô, quebrou a descarga aqui. Fudeu, tem que chamar o encanador, esse cara. Esse portal místico que leva o meu cocô para outra dimensão. É uma coisa interessante isso, que aí outro dia o PH tava me falando que quando ele se casou com a Livinha, aí ele tava precisando de um marceneiro, né? Cara, é muito difícil você arrumar um marceneiro. É aquele negócio, oferta de emprego tem, não tem a gente querendo trabalhar. Uhum. Ele foi no Senac, velho, fazer um curso de marceneiro porque não tá arranjando marceneiro. Caraca. Chegou lá, a mulher falou assim pra ele, olha, não tem gente pra formar turma, tem que formar 30 pessoas, só tem dois. Só tem você e outra pessoa. Nossa. Caramba. Pois é, porque cara, ele queria ele mesmo aprender pra fazer o serviço, sabe, velho? É foda, velho. É foda as porra dessas. E o cara faz um serviço porco, às vezes nem vai, né? Eu acho que não é marceneiro só não, cara. Qualquer prestador de serviço, praticamente, é de, se você conhece um cara de confiança, honesto e trabalhador, cara, agradeça. Porque é difícil essa galera. Tanto, cara, esse foi uma das principais razões de até hoje de não ter ar-condicionado aqui. Porque o apartamento da gente aqui, ele foi feito de uma maneira muito porca. Toda essa parte elétrica é muito bizarra. Você vê na planta elétrica do apartamento, tem coisa que ele fala que é 110 a 220, coisa que ele fala que é 220, 110. Caraca. É tudo bizarro. E, cara, quando o síndico falou que aqui pra gente botar o ar-condicionado, a gente queria botar o split, né? Aí, só que aí que tá, o split tem toda aquela tubulação, aquela coisa. Pelo normativo do condomínio, aquela tubulação tem que ficar pra dentro, porque a gente não pode botar pra fora, senão vai prejudicar a imagem do condomínio, não sei o que lá. Nossa. Detalhe, a gente ia precisar chamar primeiro o eletricista pra ver se tá tudo certo mesmo, pra dar suporte, porque tinha uma época que a gente ligava o chuveiro, caiu o disjuntor geral, a gente tinha que descer, acho que a gente já comentou até brevemente um gavistagem, que a gente tinha que descer lá embaixo pra ligar o disjuntor. Então já é todo zoado a rede elétrica, aí tinha que chamar um eletricista, tinha que chamar o cara da instalação do ar-condicionado, que é o outro cara, e além de tudo, a gente tinha que chamar um cara só pra fazer o gesso pra esconder a tubulação. Aí quando eu vi, cara, lidar com 3 prestadores de serviço, nunca que eu consegui reunir esses 3 caras ao mesmo tempo aqui. Eu desisti. Não. A gente comprou um climatizador, bota gelo nele e aguenta, sabe? Porque aqui a gente desistiu de ter ar-condicionado por conta disso. Aqui em Fortaleza já é aquele negócio, né? Ar-condicionado não é luxo, não é necessidade, velho. Aqui beira a necessidade, porque como eu falei, eu venho do Nordeste, venho lá de Maceió, né? Uhum. Porém, aqui em Bauru é uma cidade tão maluca que o maior frio que eu passei na minha vida foi aqui e o maior calor que eu passei na minha vida foi aqui também. Pô, é assim, aqui já teve vez que madrugada fez 7 graus, como já teve vez que fez, sei lá, 35, 36 graus. No ano que o Diego veio morar aqui, Deus, fez 7 graus. 5 graus? Não, que calor inacreditável. Estamos falando de Midgard, não estamos falando aí de inferno não, velho. É porque aqui em Itaperuna, cara, aqui em Itaperuna a gente, é itaperunense, já é imune a dano por fogo, saca? É, não, tô ligado, é o kit, né, Esse, eu acho que esse verão ou verão passado mesmo, teve um dia que deu 51 graus aqui, cara. Acha! Caralho! Sem sacanagem. Tu mora onde mesmo, em Itaperuna? Itaperuna, é no noroeste do Rio, isso. Eu já vou marcar aqui pra ver se um dia eu passar por lá eu desvio, né? Exatamente. Eu recomendo, viu? Ô, Turinho, pelo que você fala aí, eu acho que se eu botar qualquer coisa no Google, eu vou te achar. Mas, de qualquer forma, fala aí, onde que você tá? Eu tô em casa agora. Ah, é? Deixa eu botar aqui, casa do Turinho. Vai aparecer o Pauta Livre. Tem, se você botar no Fasca, curral do Turinho aparece. Curral do Turinho? Quer fazer algum jabá? Fala aí, esteja à vontade. Então, eu tô lá, né, de 15 em 15 dias eu estou lá no pautalivrenews.com, podcast de variedades, né, que o Doug já participou aqui e tudo, né. O Hugo também já participou, né. Uhum. Já. Mas aí eu também tô lá no Pelada na Net toda semana, né, toda quinta-feira tô lá no peladananet.com.br. A gente falando de futebol, mas mesmo que vocês não gostem de futebol, vale a pena ouvir porque é muito engraçado. É tipo, é uma extensão do Pauta Livre News, né, porque o Pauta Livre News, é, o Vitinho falou muito bem isso numa leitura de e-mails da gente, né, Pauta Livre News é como se fosse os Vingadores. Ah. E tem os filmes separados, né? Não tem os Vingadores, não teve o Capitão América, Thor, Homem de Ferro, essas coisas, né? Ah. Então, Pauta Livre News é os Vingadores, aí tem também o Pelada na Net, que tem eu e o Vitinho, Frango Fino, que tem o Doug, o Cidade Gamer, que tem o Viváqua, né? O HCast, que tá voltando aí, que tem o Mano Araújo. Então, todo mundo aí se juntou na Pauta Livre News Enterprise, né? Mas quem que é o Thor? Que o Thor é o mais tosco, né, cara? Eu ia falar que era eu, por causa do Thorinho, né? Mas... Ah. Ah, foda-se quem é o Thor. Eu quero saber quem é a Viúva Negra, pô. Ah, é o Hugo, cara. A Viúva Negra é o Hugo. Eu me arrependi de ter perguntado. Voz fina. Ninguém é o mais sabe próximo, pra, né, ninguém cara? Sabe pra que serve ainda, né? Porra, velho, tá muito chato. Tá sério. Tá sério, tá chato. Tá sério, tá chato. Enquanto eu gosto de conhecer lugares novos, o PH só vai pros mesmos cantos. Porque ele conhece o banheiro e lá ele pode cagar, sabe? Ele gosta de... É assim ele é desses, que ele julga, né, cara? Que ele julga os lugares. Pelo banheiro, exatamente. Cara, aí, então... parece meu irmão. Meu irmão, quando vai pra um lugar novo que ele não conhece, ele vai primeiro no banheiro. Tipo, já tá com vontade de... Não, reconhecimento. Mais tarde eu vou. Quando o PH tá conversando demais no WhatsApp, ou então por inbox, ou alguma coisa assim, eu sei porque ele tá cagando. Cagando, né? Com certeza. É. Quando eu tenho alguém me visitando aqui, tipo meus irmãos, ou então minha mãe vem me visitar, eu não consigo nem gravar direito. Apesar de eles respeitarem, né, e tudo, não sei o que, apesar de minha mãe às vezes entrar, eu tô gravando. Você quer isso aqui ou eu posso jogar fora? No meio da gravação. Mas é estranho, você quer dar atenção às pessoas, né, velho? E você tá gravando um no programa, é foda. O pessoal também não entende, né? Quando você fala, vou gravar um podcast, o que eles acham? Que é isso? Tá cantando? O que é? É, pois então você... Porque... Tá ganhando quanto nisso aí? Ô, tigresa! Caralho. É a tigresa, nossa. É outra que figura sempre. É, tá sempre. Caralho, ela é a tigresa, velho. A minha cachorra. Ela quase que ela jogou todos os aparelhos eletrônicos do meu quarto no chão simultaneamente. Pera aí, que ela conseguiu fazer isso. Você tem um cachorro chamado tigresa. Exatamente. Tigre é um felino e você bota o nome disso num cachorro. Pois é. Eu acho que você já ouviu isso mais de uma vez, né, Ike? Sim. Na verdade, tá bom, a partir, né, de um tempo eu passei a ter que justificar isso pra mim mesmo, que eu comecei a ficar incomodado. Mas aí eu justifico com o fato de que ela realmente tem mancha de tigre nas costas, igual, é porque ela é fila, né? Ela tem a pelagem tigrada. Beleza, então, né? O que que vocês... O Torin já falou que começou a cozinhar, né? Quando passou a morar sozinho. O que que vocês comem ou comiam quando vocês estavam sozinhos, cara? Cara, a gente é mais tranquilo porque a Vi sempre foi de cozinhar, né, Vi? É. Eu sempre cozinhei. Na minha casa eu já cozinhava. A gente não mora sozinho, né? É isso que eu ia falar. Vocês nunca moraram sozinho na vida de vocês. Vocês saíram da casa dos pais pra morar juntos, casados, né, pô? Meu filho, o matrimônio faz com que as pessoas se tornem uma só. Aí que tá. É verdade. Trapaça, nós agregamos conhecimento, trapaça. É diferente, cara. Ah, direto entra gato aqui, sabe, velho? Mas só esse ficou mesmo, sabe? Os gatos, quando me veem, saem correndo. Já as gatas... Não, brincadeira. Oh, cara. Olha cara. Só. Marina, se vocês já E aí pessoal, mais um Gabistática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com a Vi. Olá. Então Vi, hoje temos vários e-mails para ler, sabia? Sim. Temos hoje um público versátil. Temos elogios, críticas, e-mails bizarros e muitas coisas. E temos reclamações também. Reclamações? Ah, pra gente, críticas, falando. Não, reclamações mesmo. O quê? Nós vamos reclamar? Não, tem pessoas que reclamaram pra gente. Ah, verdade. Na verdade, é quase um depoimento de tristeza. Beleza, mas antes, temos que dar nossos recadinhos, começando pelo o principal deles, o nosso Patreon, para vocês que gostam do Gavião Estática e querem que ele continue firme e forte, ou mais forte do que ele tá hoje em dia, por exemplo, porque ele tá lá muito forte não, né? Mas você pode contribuir com a gente com um dólar que seja, um dólar que seja, tá bizarro, eu tô calibrando minha voz. Qualquer ajuda, se você puder dar um dólarzinho pra gente, a gente fica muito agradecido. Já conseguimos 25 dólares, olha só, pode parecer pouco, inclusive teve alguém, não sei se você chegou a ver, teve alguém que comentou lá no Gavião Estática, que eu senti um tom de ironia, você chegou a ver esse comentário? Dos 25 dólares? É, o cara falou assim, 25 dólares no Patreon, parabéns pelo sucesso. Eu notei um certo ironia ali, será? Cara. Mas, por incrível que pareça, mesmo que não pareça muito 25 dólares, eu já falo pra vocês que nesses 2 meses que a gente tá com o Patreon, a gente já conseguiu, acho que, mais dinheiro do que em quase 6 anos de gaveteiro. Pois é, pra quem parte de zero pular pra 25 é muita coisa. É, cara, porque os nossos lucros, entre aspas, que a gente já teve com banners e camisetas, que a gente não chegou a vender muitas, mas enfim, os nossos lucros nunca chegaram a tanto que nesses 25 dólares que a gente tá ganhando agora. Então, a gente só tem a agradecer a todo mundo que está ajudando a gente, incluindo os novos patrões, o Elvis Fontanella, depois de uma reclamação formal que tivemos aqui. Ele querendo mostrar que ele era importante, assim como seu irmão Paulo Fontanella. Paulo Fontanella resolveu ser nosso patrão também. Agradecer também o Daniel de Arruda. Eu falei um pouquinho também com ele lá no Facebook. Ele falou uma coisa bem legal. Eu notei, inclusive, que tem alguns, acho que deve ter uns 5 patrões da gente, que além de contribuir lá pro Cueva Estática, também tá contribuindo com o 99 Vidas. Legal, né? Ver que legal. A galera tá engajada nisso de apoiar os podcasters. E o Daniel, inclusive, quando eu falei com ele, ele comentou que ele acompanha alguns podcasts e ele nunca foi de comprar caneca, camiseta, essas coisas que o pessoal costuma vender, né? Mas ele sempre quis ajudar e o Patreon é uma forma de dar esse apoio, formalizar esse apoio, entre aspas. E por último, agradecer também ao Rodrigo, que eu demorei pra perceber, ele é o Rude Bomba, o carinha que me deu o joguinho lá do Gavião Estática. Ah, Milionário do Steam. Milionário do Steam, que também já deu vários outros joguinhos pra gente sortear pros nossos ouvintes. E é legal, ele tá agora apoiando o Gavião Estática. E com isso, temos 25 dólares, que é um quarto da nossa meta. Um quarto da nossa meta. Pois é, que a gente colocou lá. Da primeira meta, né? É que por enquanto é a única meta, né? Mas é uma meta de controle. Se a gente alcançar essa meta, aí a gente tenta estipular outras. Que a primeira meta lá do Patreon é, se a gente conseguir 100 dólares mensais, a gente vai dar um jeito de voltar ao Gavião Estática quinzenal. E como chegamos a comentar no programa passado, agora a gente tem, pra até retribuir um pouco pra galera que tá ajudando a gente, nós fizemos um grupo fechado lá no Facebook, um grupo para o pessoal do Patreon. Estamos colocando alguns conteúdos extras, né, Vi? Sim. Inclusive, se você não é patrão, você não sabe o que é. Ó, eu não gosto dessa abordagem, não vá por esse caminho. Tô brincando, gente. Mas tem coisas legais. Por enquanto, a gente já fez 2 extras do Gavião Estática, um do Gavião Estática passado, que foi o 80, mostrando um pouquinho antes da nossa gravação. Foi mais ou menos uns 10, 11 minutos a mais para vocês. Claro que é aquela coisa mais na pegada de bastidores, né? Não tem quase edição nenhuma, é uma coisa mais rústica, digamos assim, né? Fizemos a mesma coisa para esse Gavião Estática que vocês acabaram de ouvir, um pouquinho assim quando a gente começou a conferência lá com o Torinho, a gente conversou um pouquinho antes, foi legal. Eu encontrei também um piloto do primeiro Gavião Estática de todos, que foi por um acaso, isso eu nem tava planejando colocar, mas eu nem lembrava que eu tinha guardado. Você chegou a escutar isso? Eu não lembro se eu escutei, acho que eu escutei. Foi um piloto do Gavião Estática 00, digamos assim, né? Que a gente gravou um Gavião Estática inteiro, que ia ser o nosso primeiro, como eu falei, só que ele não foi ao ar e não serviu pra nada, não foi nem editado, na verdade, porque deu um problema lá na gravação do Ike, que parecia que ele tava gravando com um secador de cabelo ao lado. De repente ele tava mesmo, não sei como que era os costumes dele da época, e ficou horrível, não deu pra gente utilizar pra nada, né? Aí eu tinha usado esse piloto, na verdade, pra mandar pra o pessoal, né? Mandar pro Ike, pro Ivozinho, e na época não existia o Fábio, ele não era nascido, existia é o Thiago Verge, nosso amigo que já participou do Gavistática, que era da equipe original do Gaveteiro, tava lá com a gente. Eu mandei pra todos eles só pra mostrar eles, realmente, esse nível de qualidade não rola, então teve que ser deletado. Porém, ficou lá a introduçãozinha rapidinho, que eu deixei de, sei lá, de recordação, não sei pra quê. Aí eu aproveitei, coloquei lá no grupo e também fiz um vlog. Olha só, eu mostrando a cara, não sei se... Eu acredito que talvez pela primeira vez, mostrando o nosso setup que a gente tá gravando agora, nesse momento, com H4, com as espumas, né, que a gente tentou ver como é que ficaria pra tentar diminuir aquele eco. E se você é patrão e não viu ainda, dá uma olhadinha lá. Ficou uma coisa muito bonita esse setup. Ficou lindo. É, a gente tá olhando pra ele agora, né? Ele parece... Não parece? Essa parece... parte de cima parece uma língua, uma boca aberta. Parece aqui. Um objeto de decoração. Parece, né? Tá muito bonito. Isso aqui um dia eu ainda vou emoldurar ele, vai ficar uma coisa bem legal. Eu espero que não esteja dando muito eco na nossa gravação. Acho que tá um pouco melhor do que o passado, pelo menos. É, teve mais alguma coisa que a gente colocou no Patreon? Acho que não, né? No grupo? Ainda não. Por enquanto, foi esses quatro extras para quem é patrão. E a gente conversa de vez em quando por lá também com o pessoal. É, né? eu não, isso não chega a ser uma feature do grupo, porque isso você pode, qualquer pessoa que não é patrão, se quiser mandar uma mensagem para mim no Face, é mais o Face mesmo que o Twitter, eu não uso tanto. Quem quiser mandar uma mensagem para mim no Face, eu vou responder, então não é uma coisa exclusiva do Patreon. Mas, qualquer um de nós. Né? É, mas a gente... Também tá interagindo por lá também. Quiser falar com a gente no Face, no Steam. É, no Steam eu falo muito também com a galera. Ah, e inclusive falando disso, me lembrou também de outra coisa que a gente falou no Gabriel Estática passado, que a gente ia marcar aquela partida de... Age of Empires. Isso, a gente foi jogar Age of Empires 2 com a galera. O pior, a gente conseguiu reunir a galera. Tinha uns 8 pessoas, não vou lembrar agora. Acho que eu não anotei aqui, infelizmente. Mas o problema foi que a nossa conexão deu algum problema bizarro e a partida durava 5 minutos e caía. Porém, foi legal de qualquer forma, que a gente conseguiu interagir um pouco com a galera, né? Eu cheguei depois, nos dias seguintes, quando a internet estava um pouco mais estabilizada, eu cheguei a jogar com algumas pessoas que estavam lá no dia, mas individualmente. Não deu pra jogar com todos ao mesmo tempo, né? Eu joguei um pouco com o Java Paulo, que estava lá no dia, que perdeu de mim no Age of Empires 2, o que não me faz uma pessoa boa, mas faz dele uma pessoa muito ruim jogando Rage, cara. Ou foi uma cortesia. É, será que ele deixou ganhar? Pode ser, né? Eu joguei também com o Leanderson, que é o Apollo lá do Steam, que também a gente tava ensaiando jogar um tempo. Eu perdi feio. Ele manjava mais. Mas mesmo assim eu agradeço todo mundo que tava lá no dia que a gente tentou marcar. Não vou lembrar de todo mundo. Tava o Thales, tava o Java Paulo, tava lá também. Tava o Jean. Acho que é Tuzinho o nome do outro cara que tava lá. Ah, é o Tuzinho que tava lá. O Tuzinho é o Valdir. É o Valdir, isso. Isso, é verdade. Bem, o Ivozinho e o Fal. Era só ele. Acho que tinha mais gente. Enfim, mas isso até liga pra gente pra ler o nosso primeiro e-mail, que tá diretamente relacionado com essa partida de Age 2. E dessa vez, como eu separei os e-mails, eu vou dar uma folga aqui pra ver apenas ficar comentando. Nosso primeiro e-mail foi da Úrsula Iguarã, e ela diz assim, muito rápido, muito singelo, e um pouco, eu imagino que ela escreveu com letras tristes. Ela disse, hoje, dia 22/2/2015, no período da noite, meu namorado está jogando Age of Empires das internets e diz que é com vocês. Ela manda um smile triste e fala, ele não liga mais para mim, só para esse jogo. E agora? Deve ter alguém ouvindo esse Gavistática. É um desses caras. O Thales eu sei que não é, porque você sabe qual eu sei o nome da namorada dele. Eu fiquei realmente curioso para saber quem é essa pessoa. O Falk não é e nem o Evonzinho. Quem será? Será que foi alguém que a gente não comentou aqui? Será? Enfim, tá na hora de repensar sua vida, cara. Gente, não lá, não se deixa a namorada sozinha para jogar. Chama ela pra jogar aí com você. Nosso segundo e-mail vem do Pedro Ângelo, nosso patrão também, um dos primeiros patrões da gente. Ele diz, fala traças, gostei muito do último podcast, que é o sobre coisas e marcas que influenciam. Só queria comentar o que o Diego falou sobre o café. Na série Twin Peaks, o personagem principal, Dale Cooper, é muito viciado em café e em donuts. E sério, toda vez que vejo algum episódio, eu paro no meio para pegar um café, porque não aguento. Outra coisa, fiquei com raiva, pena, angústia e tristeza da Vivi quando ela falou mal sobre Lost, a melhor série de todos os tempos. Você tem alguma coisa em sua defesa? Ela nem assistiu, ela finge que não gosta. Desdenho só pra... Desdenho de Lost. Ela nem assistiu um episódio inteiro. Chato. Então é isso, valeu. Continuando, o próximo e-mail da gente, do Afonso Claudino, 14 anos. É um e-mail bem rápido também, uma frase praticamente. Olá, traças. Apesar de fazer um ano que acompanho o podcast... Verdade, eu já vi esse nome por aí, eu acho que ele já comentou bastante. Apesar de fazer um ano que acompanho o podcast, essa é a primeira vez que escrevo para vocês. Conheci o programa pela lista do YouPix, mais um. E o Gavestática foi o primeiro podcast que eu ouvi na vida. Isso é uma coisa bem legal. É muito interessante mesmo. Eu acho que até uma responsabilidade, né, cara? Se a primeira experiência com o podcast sua não for muito boa, é bem possível que você demore um pouco pra escutar um outro podcast. Quero parabenizar pelo ótimo trabalho que vocês fazem. Só isso mesmo. Tchau. Ah, esse próximo e-mail, ele não falou o nome, só botou o nick aqui, que é do Merlin das Trevas. Esse cara não foi o que comentou em mais um dos episódios? Ou era outro? Não lembro. Ele tinha comentado, basicamente esse e-mail que ele mandou, ele tinha feito o comentário, mas depois ele pediu pra retirar. E, sei lá, talvez achar meio ofensivo, mas ele mandou um e-mail com basicamente o mesmo argumento. Este e-mail aqui, ele se refere ao episódio, não foi o passado, né? Foi o episódio 74, aquele com o Andrei, que você não participou, Vi. Não estava, então eu não falei as coisas, Vi. É verdade, você lava suas mãos desse episódio. Lava, né? Minhas mãos desse episódio. Episódio Mais Fantasmas. Ele diz: olá, fico muito incomodado quando pessoas que nunca estudaram física quântica começam a querer validar coisas irracionais com o espiritismo, usando termos que não conhece. Logo, por gostar muito do programa de vocês, sugiro que quando forem falar de física quântica, convidem um cara da área. É meio difícil a gente achar um cara da área, mas... Mas vocês falaram de física quântica. Ah, eu acho que quem falou mais dessas coisas foi o Fábio e o Andrei, talvez deu uma pincelada... eles comentaram meio que brevemente. Eu acho que o Fábio disse que não sei se era um professor dele, enfim, não lembro. Ele disse que o cara falava que podia afirmar com toda certeza que não existe ninguém na Terra que entenda exatamente do que trata a física quântica. Talvez seja disso que o Merlin das Trevas está falando. Então, ele continua: há muita bobagem postada na internet como se fosse verdade. E isso traz desinformação, e vocês devem ter se baseado nessas postagens de pseudo-entendidos para chegar à conclusão que física quântica é terra de ninguém. Imagino que seja justamente desse comentário do Fábio, né? Então, mas se o Fábio, se foi um professor dele, ou se ele conhece um professor, não é pseudo-entendido, né? Sei lá. Não sei. Talvez o cara tenha exagerado quando falou isso, não sei, né? Meio em tom de brincadeira, não sei até que ponto essa informação era realmente séria, né? Aí ele continua dizendo: não quero ofender, mas é uma sugestão bem intencionada. E quanto ao que foi dito, que os cientistas não querem estudar e experimentar coisas relacionadas a esses acontecimentos sobrenaturais, entre aspas, há um homem chamado James Rand que dá $1 milhão para qualquer um que se submeter a testes em ambientes controlados por cientistas, como esses médiums que vocês citaram, e provar qualquer coisa paranormal. Eu já vi esse cara, acho que até no Nerdologia, não sei se eu vi com você, que mostrava até um cara que dizia que movia páginas de uma lista telefônica com a mente. Você chegou a ver isso? Não, mas eu sei quem é esse cara. Tinha um cara que dizia isso, né, que ele conseguia com a força da mente mover essas páginas. Aí o cara viu assim, né, esse James Rand, ele colocou um monte de pedacinhos de isopor, sei lá, de espuma, ao redor. Aí descobriu que o cara soprava, né, na hora que ele fazia o poder Jedi dele, ele soprava ao mesmo tempo, aí ele foi desmascarado nesse programa. E tem até um vídeo disso aí. Ele fala desse cara e ele continua: para finalizar, se só uma pessoa e outra meia dúzia dizem que vêm paranormalidades, isto é, algum problema neurológico ou alguma alucinação situacional, histeria coletiva, alto nível de estresse, falta de oxigênio no cérebro, enfim. Gosto muito do programa, mas não posso ficar calado ao ouvir tanta desinformação com relação à ciência. Espero não ter ofendido ninguém, apesar de não ter como entrar nesse assunto sem ferir crenças e, consequentemente, ferir os que querem nessas crenças. Ele termina com a frase de efeito: a ciência não explica tudo e a religião não explica nada. Abraço. Então, cara, era uma coisa que eu tava respondendo pra você lá no comentário, só que como você pediu pra apagar, eu vou responder por aqui. Eu acho que você tem muitos fundamentos, realmente, em falar isso. Só tem uma coisa aqui que eu acho que também chega a ser meio prepotência em falar. Essa parte que você diz: se uma pessoa e outra meia dúzia veem fantasmas, por assim dizer, você alega aqui que isso é algum problema neurológico, alguma alucinação. Eu já acho que também isso daí é até onde até a ciência sabe, né, cara? Eu acho que nenhum cientista, um cientista que não seja arrogante, lógico, nenhum cientista ia concluir com certeza que isso daí só pode ser uma alucinação, só pode ser aquilo, só pode ser aquilo outro. Tem muita coisa que a gente não sabe. A gente não sabe, por exemplo, vamos viajar agora, daqui a 10 mil anos. A ciência não vai ter nada a ver com a ciência que a gente sabe hoje. Então, daí pra gente concluir também que o cara vê, o cara que alega ver um fantasma, ver alguma outra coisa, dizer que isso daí é um problema da cabeça do cara também, eu acho que é muita prepotência. A gente não sabe, sabe? Não tô dizendo que eu falo que fantasmas são reais, mas a gente não sabe. Eu adoro o argumento da ignorância, sabe? É a melhor coisa. Assim. A gente não sabe. Uma coisa que foi falada nesse Gaveta Estática, que eu até lembro muito bem, porque eu achei bem sábio até do Aiken. O Aiken é um cara religioso. Apesar de até não parecer tanto, né? Mas ele é um cara religioso. E ele falou uma coisa interessante que eu acho que é por aí. Diz que talvez, e eu adoro a palavra talvez, talvez deixa vago realmente pra gente pensar. Talvez todas as religiões, ao seu modo, estejam certas, só que cada um está vendo um pedacinho de uma grande realidade que a gente não conhece. E a ciência também esteja vendo outro pedacinho de uma realidade que está ainda muito escondida e a gente não sabe de nada. Então, não dá. É como você falou, a ciência não explica tudo. Aí você conclui que a religião não explica nada. Muita gente procura religião para explicações. Eu nunca encarei. Eu também sou meio religioso, mas eu nunca encarei a religião como explicação do mundo ao meu redor. É questão de fé. Fé é complicado, né? E quando entra essa briga de ateu versus religioso, eu até saio de perto, porque ninguém vai conseguir desmentir puramente o lado do outro, sabe? O cara vai sair da discussão continuando sendo religioso e o outro vai continuar sendo ateu. Então, não tem muito o que discutir a partir daí. Agora, depois desse e-mail aí, todo bem sério, vem um e-mail galhofado daquele amigo da gente, Gabriel Santana, que é sempre rir quando falo esse nome. Não sei por quê. Você quer ler esse e-mail? Não. Ele fez um e-mail, eu acho que ele tá testando a criatividade dele. Cada e-mail que ele manda, ele finge ser uma coisa diferente. Nos e-mails passados, ele tava fingindo ser o James Bond, agora ele tá fingindo ser o Hulk. Ele fala assim: eu, Santana, eu achar o mundo do comércio realmente cheio de propagandas ganosas. Santana com vontade. Santana com vontade de esmagar a empresa quando compra produto e ele é um quarto tamanho da caixa. Isso deixa Santana nervoso. Em área de alimentação, as cores influenciam, porém não faz sentido. Preto, vermelho, natureza significa venenoso. Mas Santana gosta muito do podcast. Muito agradável para escutar em qualquer situação. Santana gostar disso. Acabou o e-mail. Beleza, próximo e-mail do Samuel Paiva, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ele é corretor de seguros. Legal, né, que nem todo mundo costuma colocar idade e lugar. O Samuel não colocou a idade, mas ele colocou a profissão e de onde ele vem. Vocês podem continuar, é uma prática de vários outros podcasts, é legal trazer pra cá também. O Samuel fala assim: olá, traças, achei o Gaveta Estática numa pesquisa pelo aplicativo de podcasts da Microsoft no Windows Phone, no final de 2014, e desde então venho acompanhando... final de 2014 foi esses dias, então, que ele é ouvinte da gente. E desde então venho acompanhando a jornada de vocês. No último episódio, houve uma certa zoação sobre... O último episódio que ele fala foi aquele de marcas e produtos que influenciam. Houve uma certa zoação sobre o Windows Phone e o culto à maçã, e eis a razão dos comentários a seguir. Nos Estados Unidos, ter um iPhone ou Windows Phone é questão de gosto, pois os valores não são tão diferentes entre os tops de linha e o usuário escolhe o aparelho pelo seu gosto pessoal. No Brasil, onde um iPhone recém-lançado chega a custar 3 mil dilmas, ter um aparelho da maçã é quase que exclusivamente por status, pois a imensa maioria que tem um iPhone paga em suaves prestações de 12 vezes sem juros no cartão de crédito, e quando está quase acabando de pagar o aparelho, a maçã lança um novinho e lá vai o brasileiro renovar seu financiamento da maçã para ter a novidade. Desculpe o e-mail longo, eu dei uma resumidazinha, mas a ideia é essa mesmo. Desculpe o e-mail longo, mas sempre que ouço algum comentário exclusivamente negativo em relação ao Windows Phone, normalmente é em razão da pessoa não ter tido contato direto com o sistema. Abraço a todos e continue firmes. A gente fez um... A gente deu uma zoada, mas eu lembro que eu falei que o Hugo tinha, nosso primo, e que ele gostava, que ele achava bem bom. Em minha defesa, foi eu que fiz essa... Eu que dei um start nessa zoação aí. Isso, apesar de pode ser considerado como preconceito, foi uma pura zoação mesmo. Eu realmente não conheço o Windows Phone, mas eu quis zoar o fato de ele ser menos popular, simplesmente mesmo. Não foi nada mal intencionado, até porque eu tenho um iPhone hoje, mas... Foi puramente por acaso do destino mesmo. Meus pais, em um certo momento, compraram um iPhone, me deram, então eu fiquei, eu não ia negar. E se fosse um Android, se fosse um Windows Phone, eu ia estar com ele até hoje, porque isso faz o quê? Uns 3 anos que eu entrei no mundo dos smartphones. Antes dele, eu tinha um... Era Nokia aquilo lá? Era um Nokia que tinha o jogo da cabrinha. Era um Nokia que tinha... Ele, pra você ter ideia, ele tinha uma câmera que devia ser de 0.5 megapixel, sei lá o que era aquilo. E pra você ter ideia, as fotos que eu tirava nele, ele não tinha cartão de memória, ele não tinha cabo pra passar as fotos. Você tem ideia, as fotos que tinha nele, eu tinha que ficar com ele pra sempre, não tinha nem como tirar as fotos. Era um celular bem vagabundinho, e se eu não tivesse ganho o iPhone, eu ia estar com ele até hoje. Eu não sou... Eu realmente até fujo dessas discussões de tecnologia. Essa daí é quase que nem ateu e religioso, né, cara? Esse negócio do celular, cara. Mas eu não ligo realmente, cara. Isso, provavelmente eu ia pegar o que tava mais barato mesmo, né? Talvez hoje eu até desse preferência pelos aparelhos da Apple, porque como eu tenho uma conta na App Store e já comprei alguns aplicativos, eu ia tentar aproveitar essa biblioteca que eu já tenho, né? Cara, na boa, é que nem a mesma discussão que a gente até comentou de videogame, computador. Ai, né? Nossa. É assim, cara, você comprou o seu aparelho, se você tá satisfeito, eu sou nessa linha de pensamento, se você tá satisfeito, foda-se, cara. Você tá satisfeito. Se o pessoal tá zoando ou não, que nem lá no trabalho mesmo, tem dois carinhas lá que adora zoar a Apple e defender o Android. Cara, se eu contasse às vezes que eles ficam tentando tirar a gente do sério, isso daí... E que não... eles ficam falando sozinhos. É, eu ignoro, porque isso, realmente, cara, isso daí eu não ligo. Se eu tô satisfeito, beleza. Próximo e-mail aqui do Diego Henrique, e ele fala... Então, sobre aquilo que vocês falaram de quando o produto tem um preço alto e logo muitas pessoas pensam que ele é bom ou melhor por ser caro, um exemplo disso é um amigo meu que tem duas contas no Mercado Livre. Ele vende o mesmo produto em ambas as contas, porém, em uma delas, mais caro que na outra. Ele percebeu que os produtos mais baratos no Mercado Livre não estavam vendendo, porque o cliente olha o produto, olha o preço mais barato, mas vê que o vendedor é novo no site, então pensa, bom, tá barato, já tá errado. Não vendeu nenhum produto, tá errado também. E ainda a conta não tem nenhum feedback, tá mais errado ainda. Então o consumidor não compra daquele vendedor e vai para o produto mais caro, que nesse caso pode ser o mesmo vendedor que está vendendo aquele produto. Eu não sei, eu acho meio forçado isso daí que ele falou, mas beleza, se ele conhece um cara que ganha dinheiro dessa forma. Mas eu não sei se eu acredito muito não, eu acho que na verdade o cara não tá no Mercado Livre, o cara não tá comprando exatamente porque o produto é mais caro. Eu acho que ele tá comprando, como nesse caso que ele comentou, porque o produto mais barato não tem muito feedback, né? Então a galera tende, principalmente no Mercado Livre, eu sou assim, tende a querer comprar para um vendedor que já vendeu outros produtos, que não tem muitas reclamações, né? E não porque o produto é mais caro, enfim. E último e-mail, um e-mail bem bonitinho aqui, da Raíssa Pontes, 19 anos, de Natal, Rio Grande do Norte. Ela fala, então, finalmente resolvi sair da inércia... Nossa, eu fiz o sotaque de paulista, cara. Oi. É de paulista isso, inércia, né? Inércia é do interior. Inércia, vou falar, fazer que nem nordestino que eu sou. Finalmente resolvi sair da inércia e escrever para vocês, risos. Passei mais ou menos um ano fazendo maratona do Gavistática. Como também ouvia alguns outros podcasts, acabou demorando para estar atualizada. Queria dizer que, se não me engano, o Gaveteiro tem o quê? 4 anos? Enfim, 6, né? Mais ou menos? Acho que são 6. É de 2009. Se não fez 6, eu nunca sei. Vai fazer 6 em junho. Ah, em junho faz 6 anos? Junho ou julho? Junho de 2015 assim. Faz 6 anos. O Gaveteiro tem o quê? 4 anos? Enfim, é um tempinho. E ouvindo os episódios assim seguidos, dá pra perceber que houve um período de dificuldades, que vocês não tinham tempo, tudo dava errado, o computador quebrava. Nossa, nem me lembro se o computador quebrava. E que realmente causavam um desestímulo. Só queria então que vocês soubessem como o trabalho de vocês é bacana. Que tipo, às vezes tudo dá errado, mas que quando isso acontecer, lembre-se que existem pessoas que realmente gostam do que vocês fazem. Por fim, parabéns mesmo. Muito legal, né? Finalizar. Pera, olhando assim, parece até que eu separei esse e-mail pra ler no final, pra ficar tudo bonitinho, mas não, realmente ela mandou nesses dias agora. Foi por ordem cronológica, viu? Foi. Obrigada, Raíssa. Muito legal mesmo, porque realmente essas coisas acontecem. Curiosamente, até que não aconteceu tanto disso de falhas técnicas, né? Como eu falei, a gente teve isso no primeiro Gabi Estática de Todos, que a gente perdeu toda a gravação, e teve alguns problemas desse tipo, de computador quebrar, né? Mas fora isso, o grande problema sempre foi e ainda é tempo mesmo, que a gente não tem tanto, e espero que isso melhore algum dia. Beleza, esses foram todos os nossos e-mails. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, certamente a gente vai ler aqui. Se não for uma coisa de péssimo gosto, mande para contato@gaveteiro.com. Ou isso. Vai lá na página do Gaveteiro, desce lá, vai lá no feedback, tá tudo lá, pode escrever, a gente vai saber. Exatamente. Tudo bonitinho. Faz tempo que a gente não pede, né? Então curtam nossa página do Gaveteiro. Já estamos com 700... Facebook. É, com a página do Gaveteiro. Não é bom falar. Página vai. Do Gaveteiro no Facebook. É, porque pode ser que quando a pessoa estiver escutando isso, o Facebook não exista mais. Ah, pode mas ser que seja outra coisa. Você lembra dos Gavestáticas antigos? É, a Raíssa que andou ouvindo deve ouvir isso, né? A gente falando, entre na nossa comunidade do Orkut, você lembra disso? Que horror. Pois é. Se tiver Steam, adiciona a gente, entra no nosso grupo. Ah, exatamente. Pode entrar no nosso grupo do Steam. É, adiciona a gente, pode falar lá comigo, que eu até andei jogando muito pouco esses dias, mas eu quase sempre tô lá online no Steam. Então pode falar comigo lá. E fazendo gancho, justamente a gente tava pensando em doar aqueles joguinhos para nossos streams que a gente fosse fazer, mas a gente não tá conseguindo jogar aí. A vez que a gente tentou jogar deu aqueles problemas. Vamos largar de mão dos streams por enquanto. Espero que nesse mês a gente consiga fazer, mas vamos fazer uma coisa mais estranha hoje agora. Nesse programa agora que vocês estão ouvindo, temos disponível aqui para vocês o Orion, Dino Horde, o Payday The Heist e... vou acrescentar aqui também o Intrusion, que é um joguinho plataforma 2D. Eu tenho eles no meu inventário Steam, então se você se interessar por algum desses jogos, simplesmente vai na postagem desse Gavestatic e escreve nos comentários se você tem interesse. Caiu entre em contato com você, eu adiciono você no Steam, sei lá, e pronto. Vamos fazer assim, agora vamos ser mais diretos, né? Se você quer o jogo, comenta aí que a gente te dá. É, mas a gente só tem uma cópia de cada jogo, hein? É, não, é claro que sim. Um abraço a todos, até mês que vem, até próximo dia 20. Tchau!